quando eu a vi. Meus olhos encheram de alegria, sambando como ninguém, pura nostalgia. Dona do salão vem, incendeia a festa. Gira, gira, gira, os loucos giram em torno dela. Linda como a flor que renasce todo dia, traiçoeira igual Naja que te olha e hipnotiza. Vou admitir, esta guerra eu já perdi. Caí na armadilha e nem penso em sair. Ganhar seu coração já virou a minha meta. Deixa ela parar, se destacar é a brecha. Um, dois, três, quatro, o som já se passou. A nega tem swing, mas a noite não sambou. Vários bicos sujos começou a encostar. Saquei que o caldo é bom, mas começou a entornar. Alguns mais espertos chamam ela pra dançar. Porra, guerra injusta porque eu não sei sambar. Chama a nega pra dançar, chama que ela curte esse som. Chama a nega pra dançar, mexe como se faz amor. Chama a nega pra dançar, chama que ela curte esse som. Chama a nega pra dançar, mexe como se faz amor. Chego com carinho, vai na cara dura. E se ela gosta com jeitinho, faz amor à luz da lua. Tudo por você, pra você, mais ninguém. Se for esta noite, prometo não ser zen. Beijar seu pescoço, descer até a boca, deslizar pelo seu corpo, deixando toda louca. Nós dois é assim, prazer e sedução. É só dizer que sim, que eu te mostro como é bom. O bom é nós dois juntos, ouvindo Marvin Gaye sob a luz do luar. Depois sentir sua pele macia tremer quando eu te tocar. Por enquanto dança pretinha, exala seu perfume no ar. Até o fim da noite, prometo ser minha, vou te conquistar. Chama a nega pra dançar, chama que ela curte esse som. Chama a nega pra dançar, mexe como se faz amor. Chama a nega pra dançar, chama que ela curte esse som. Chama a nega pra dançar, mexe como se faz amor. Como eu arrastei, nem que me pague eu vou contar. Segredo de estado é mais fácil ver boi voar. Os loucos quando quer se dá bem no peão. Cai na armadilha, mas arrasta ela, Jão. Mexe, nega, apague a luz, hoje a noite é nossa. Mexe, nega, vem me seduz, hoje a noite é nossa. Mexe, nega, apague a luz, hoje a noite é nossa. Mexe, nega. Mexe, nega. Mexe, nega, vem me seduz. Hoje a noite é nossa. Chama a nega pra dançar, chama que ela cura.